13º volume da obra. Comentários da vida do animal racional. Vejam quanta caduquice na categoria de animal, por viverem no célebre reinado do mal, a vida da matéria. Hoje, todos libertos das chamas do mal pela imunização racional, quer dizer, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E assim, todos vivendo alegres, felizes e contentes por estarem unidos aos seus irmãos da planície racional, por todos estarem iluminados pela luz racional, e muitos já com a vidência racional. Todos na fase de aparelho racional, na fase racional, na fase de ligação de todos ao mundo racional, ao mundo de sua verdadeira origem. Hoje, todos livres das chamas do mal, por viverem orientados racionalmente e sendo equilibrados racionalmente pela orientação racional. Vivendo assim, felizes e contentes, como nunca, para o resto da vida. Todos brilhando racionalmente, por findarem as agonias de todos, por findarem os desequilíbrios de todos. Todos vivendo conscientes, vivendo tranquilos, vivendo em paz, vivendo como nunca viveram. Todos se sentindo fortes racionalmente, acabando o medo, a desconfiança, a intranquilidade, a insegurança, e tudo começando a dar certo na vida de todos. Todos felizes, contentes e alegres, porque não existem mais aquelas agonias da categoria de animal racional, aquela inconsciência, aquelas incertezas, aquelas agonias, aqueles medos, aquelas indecisões, aquelas intranquilidades, aqueles receios. Hoje, todos conscientes racionalmente, por encontrarem tudo o que procuravam há muito, vivendo todos conscientes, e a vida se tornando uma vida feliz, embora materializados. Como inconscientes, na categoria de animal, uma vida infeliz, por ser um animal, por viver como um animal. Hoje, todos recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, para o seu equilíbrio racional, nessa vida de matéria. Muitos já querendo estar até no seu verdadeiro mundo de origem. Já está no seu verdadeiro mundo a causa desse feito. Já está no mundo racional. Muitos não se interessando mais pela vida do nada, mas tem que aguentar com esse nada um pouquinho, porque os anos se passam sem sentir. Muitos não se interessando mais pela vida do nada, mas tem que aguentar com esse nada um pouquinho, porque os anos se passam sem sentir. Muitos dizendo: o que adianta viver neste nada se eu não sou daqui? Vim parar aqui por abusar do livre-arbítrio. Tem que aguentar até chegar o dia do final da vida. Não podem desanimar, porque estão vivendo racionalmente. Mas muitos impacientes dizem: eu agora conheço meu verdadeiro mundo. Sei que já não estou neste mundo de matéria. Estou aqui com esta vida aparente, perdendo tempo. Estou aqui e vou continuar com esta vida inútil, de inutilidades. Continuar com esta vida para quê? Fingindo que sou o que não sou. Fingindo que tenho uma vida que não é a verdadeira vida. e sim uma falsa vida, uma vida que não é a minha verdadeira. Estou fora do meu lugar. Hoje sou consciente. Sei o porquê vim parar aqui neste mundo de asneiras e de cegueiras. Afinal, sei de onde vim, por que vim. Sei para onde vou e por que vou. Sei que lá já estou, porque a causa já está no meu verdadeiro mundo de origem. O que é que eu estou fazendo aqui? Perdendo tempo com essa vida de inutilidades, por ser a vida do nada. Tudo acaba em nada. Então, que utilidade tem o nada? Utilidade aparente, ilusionista. Ilusão e nada mais. Mas obedecendo às determinações do racional superior, eu vou me conformando até o término, o final natural da vida. Do contrário, por mim, aqui não permanecia mais. Sim, depois de eu conhecer o meu verdadeiro mundo e saber que a causa do feito já está lá, que aqui está somente este feito, que é o meu corpo perdendo tempo, o que é que eu venho fazendo aqui? Perdendo mais tempo para quê? Com esta vida do nada, com este paliativo. Mas afinal, respeitando e obedecendo ao racional superior, eu vou me conformando com esta vida de matéria até chegar o fim da minha existência. Por mim, aqui neste mundo, que não é meu, eu não vivia mais. Já dava por encerrado. Mas, como não podemos abusar, pois por causa dos abusos é que nós estamos aqui, por abusar do livre-arbítrio, eu, respeitando o racional superior, mantendo-me aqui contra minha vontade, nesta vida de mentira, até chegar o final dela naturalmente, como o racional superior determinar. Muitos pensando assim, de várias formas e de várias maneiras, e de vários modos, revoltados consigo mesmos, por terem ido parar num degredo desses, nesse degredo infernal, nessa vida de matéria, nessa vida de lama, e a dizer: depois de sermos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, devido ao livre-arbítrio e à livre e espontânea vontade, viemos ficar nestas condições esquisitas. Se não é o racional superior, ninguém tinha solução do porquê somos assim, ou do porquê éramos assim. Hoje, todos com as soluções em mãos, ninguém mais pode abusar, e sim respeitar sob todos os pontos de vista. Por causa do desrespeito, por sermos possuidores do livre-arbítrio, desrespeitamos, e olha onde íamos parar. Ficamos assim, desta maneira, nesta podridão, nesta lamaceira, sofrendo e perdendo tempo, sem recompensa de coisa alguma. Lutando como cegos penitentes, com esta luta do nada, para acabar tudo em nada. Então, o que é que adianta esta vida do nada? Não adianta nada. Nós temos que respeitar as instruções do conhecimento racional, de todos, e cada qual aguardar o seu dia. Para uns, chega mais cedo. Para outros, mais tarde. Porque o mal por si mesmo vai se destruindo. O mal por si mesmo se acaba. Então, seguimos as ordens naturais das coisas. Tudo normal e certinho, como determina o racional superior. Mas é revoltante. É revoltante porque já conhecemos o nosso verdadeiro mundo. O que é que nós estamos fazendo no mundo que não é nosso? Perdendo tempo com a vida do nada. Vivendo iludidos, vivendo de aparências, embora com todo o equilíbrio racional, vivendo bem e não mal. Mas torna-se esquisito ter-se certeza que não estamos no nosso verdadeiro mundo, e sim no mundo a que nós não pertencemos. E assim, vejam o pensamento de muitos que chegam à conclusão real do conhecimento racional, da existência do seu verdadeiro mundo e do mundo material. Cada qual com a sua revolta natural, por saber e conhecer o seu verdadeiro mundo real, o mundo racional. Por saber que, por causa da livre e espontânea vontade, foram parar em um mundo que não é o seu real mundo. E, por isso, nascem sofrendo, vivem sofrendo até morrer, para nada saberem de real. Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por viverem orientados racionalmente. Mas, com tudo isto, às vezes pensam nas consequências da brutalidade da categoria de animal racional e dizem: é verdade. Quem diria que os culpados disso tudo somos nós mesmos? E por isso aqui estamos sofrendo as consequências, sem termos para quem apelar, como nunca tivemos para quem apelar. Por isso, o sofrimento sempre a se multiplicar. Hoje, cientes do porquê de tudo, desta vida desastrosa de matéria, sabemos que este mundo de matéria é consequência de seus habitantes, como foram os primeiros passos para chegarmos como estamos. Estamos cientes de todo o passado e de toda a trajetória. Então, a revolta consigo mesmos e dizendo: é verdade. Se assim somos, os culpados somos nós mesmos. E pensávamos que existisse algum culpado, e que o culpado nunca apareceu para dar uma solução. Nunca existiu culpado algum que nos botasse nesta situação de salve-se quem puder. Vamos agora vivendo felizes e contentes, mais do que nunca, por sermos orientados racionalmente, para a boa marcha da nossa vida, aguentando estes aninhos que todos têm para viver nesta vida horrorosa, nesta vida de matéria. Sim, para quem era como nós éramos, puros, limpos e perfeitos, no nosso mundo de pureza, no mundo racional, em comparação do que éramos, esta é uma vida horrorosa, uma vida de horror e de pavor, uma vida do animal racional. Hoje estamos na fase racional, vivendo orientados racionalmente, mas, com tudo isto, porque estamos em um mundo que não é nosso. Por isso, tudo aqui sempre foi contra os seus agregados habitantes. Hoje estamos cientes de toda a verdade racional e todos brilhando racionalmente. Que valor tem o tudo do nada? Nada. E por isso vivíamos como uns penitentes, pedindo a vida inteira, implorando a vida inteira, rezando a vida inteira. Tudo isto, um embuste tão monstruoso, que muitos não davam conta. Um embusteirismo grosseiro, só mesmo coisa de animal. Uma infinidade de filosofias, uma infinidade de seitas, sem pé nem cabeça. Tudo isto só para encher a pança de histórias. Somente histórias, contos e lendas. Esses, os anestésicos para os incautos. Quanto tempo perdido! Quantas lutas sem proveito! Quanta sabedoria do nada, que nunca adiantou nada, e por isso tudo acaba em nada. com tanta sabedoria e nunca souberam o porquê desse nada. Quanta ilusão! Quanta obsessão! Quantas aparências! Quanta ludibriação! E assim, o mundo dos cegos de olhos abertos, que não sabiam divulgar o que estavam vendo, o que viam. Iam acertando tudo, como se tudo real fosse, e vendo as provas, contradizendo, provando berrantemente a nulidade de tudo. Todos com os seus pontos de vista e todos desencontrados, uns contra os outros, cada qual com os seus ideais, cada qual idealizando a sua forma, do seu jeito, de sua maneira, cada qual acreditando a seu modo. Vejam a confusão dos confusos, que sempre viveram confusos e sempre fazendo confusões de tudo. Mas a mania do animal tinha que ser assim mesmo, por ser animal racional. O animal, por ser animal, é um inconsciente. E por ser inconsciente, tinha que viver assim, inconscientemente. Como quem diz, hoje a verdade é assim, amanhã já a verdade é outra, depois já a verdade é outra. Depois aquela não é mais verdade, já a verdade é outra, é diferente. Tinha que ser assim. O inconsciente tinha que viver assim. Hoje é mentira, amanhã é verdade. Hoje é verdade, amanhã é mentira. Tinha que viver assim. Hoje vale, amanhã não vale. Hoje presta, amanhã não presta. Hoje serve, amanhã não serve. Tinham que viver assim, nesse desequilíbrio, por serem inconscientes. A vida do animal tinha que ser assim, e por ser animal, é que é insaciável. Nunca está satisfeito com coisa alguma, sempre insatisfeito. O animal nunca está satisfeito por ser um desequilibrado. E um ser desequilibrado nunca está satisfeito. E assim é o ser animal, por ser um animal. E por ser animal, é um ser inconsciente. Tinha que viver nesse desequilíbrio permanente, variando a vida inteira, sem saber o porquê do seu ser assim ser, e julgando estar certo, falando em certo e desequilibrado dessa maneira. Então, trata-se isso de uma deformação da natureza, por ser um ser deformado. O ser verdadeiro, ser real, não é esse. O ser verdadeiro real é de racional, que se deformou em animal. Vejam quanta barafunda, quanta confusão, quanto desequilíbrio, quantas monstruosidades, quantas selvagerias, por estarem nessa categoria de animal. Agora não estão. Agora estão noutra fase, na fase racional, a fase de aparelho racional. Mas, para conhecerem perfeitamente esta fase, tem que ler e reler toda a escrituração racional para poderem se desenvolver racionalmente e daí receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Agora, todos cientes, todos conhecedores do porquê assim ficaram dessa maneira horrivelmente, vendo e dizendo, é verdade, a vida do animal sempre foi uma vida monstruosa, tumultuada e horrorosa. Hoje, então, sabemos por que o animal racional sofria tanto. E assim, a luz racional iluminando todos, por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Chegando agora o término dessa lama, o término desse mundo, o término do reinado da vida do mal, por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos alegres, felizes e contentes, e dizendo: os martírios do reinado da vida do mal já passaram. Hoje estamos com o conhecimento do nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje somos de categoria superior. Antes, nós éramos de categoria inferior. Antes, nós éramos animais racionais. E hoje somos de categoria racional. Por a nossa orientação ser uma orientação racional, do mundo racional, do nosso verdadeiro mundo, até que encontramos e descobrimos o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora temos certeza das certezas do porquê assim somos. Ninguém sabia por que todos assim são. Ninguém sabia por que o mundo assim é. Ninguém sabia responder de onde viemos e para onde vamos. Todos pensando no bem e o mal sempre multiplicando. Sempre à procura do bem e o bem por encontrar. O mal sempre se multiplicando. Assim sempre foi a vida do animal, por ser inconsciente. O animal racional, iludido com os seres aparentes, iludido por tudo, iludido com a vida que não é sua, iludido com os seres que pertencem à vida e sofrendo as consequências tremendas de suas ilusões. Apegado àquilo que não é seu, aquilo que quando nasceu, aí já encontrou, e que aí fica. Amanhã morre e fica tudo aí. O animal sempre foi vaidoso, ambicioso, ganancioso, maldoso e malicioso. Que desequilíbrio infernal! Por isso, o inferno vai por dentro de todos. E por ser um inferno, o que vivia por dentro de todos é que todos não param de lutar. Lutando sempre e cada vez mais. Para vencer o quê? Para serem vencidos pelas ilusões. Vencer o quê? A matéria é a luta do nada. Quem luta pelo nada, o que que adianta? Nada. Porque tudo acaba em nada. Iludidos que estavam com nada, com esse tudo aparente, com esse tudo ludibriador, causador da dor, do desespero, da desarmonia e da intranquilidade. Vivendo procurando a paz a vida inteira e sempre por encontrá-la. Por viverem de ilusões, por viverem iludidos, por não pensarem na realidade e viverem falsamente. Então, o que é que acontece? A multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos tormentos. E aí, o extermínio da vida. O que é que adiantou dar valor ao nada? Lutar pelo nada? O que é que adiantou se tudo acaba em nada? Se tudo acabou em nada? A realidade é a seguinte: não adianta dar valor àquilo que não tem valor. Está perdendo tempo, se prejudicando, se desorientando e multiplicando o sofrimento de si mesmo. Quem dá valor ao nada é um inconsciente que não sabe o que está fazendo. E por isso estava na categoria de animal racional. O animal é inconsciente. O animal não tem consciência de coisa alguma. Por viverem inconscientes nessa categoria de animal, é que nunca souberam o porquê eram animais. Por viverem inconscientemente. Então, fala o animal perguntando ao outro: por que que eu sou um animal racional? O outro, inconscientemente, diz logo: ninguém sabe. Ninguém sabe por que é um animal. Estamos vivendo sem saber por que estamos vivendo. Não sabemos por que somos assim. Porque não sabemos por que vivemos inconscientemente. O inconsciente não sabe por que é um inconsciente. Nós desconhecemos a nossa origem. Desconhecemos o nosso verdadeiro natural. Vivemos em cima desta terra sem saber o porquê dela e sem saber o porquê da nossa existência. Estamos aqui em cima desta terra perdidos, porque não sabemos de onde viemos e não sabemos para onde vamos. Estamos vivendo inconscientemente uma vida de inconscientes. Porque o inconsciente não sabe o que faz, por ser inconsciente, não sabe o que diz. O inconsciente não sabe o que quer, por ser inconsciente, não sabe o que pensa, por ser inconsciente. Então, o que é que o inconsciente sabe? Coisa alguma, ou coisa nenhuma de certo. Por isso, a vida sempre foi assim, de multiplicação de sofrimento, de multiplicação de tormentos, de multiplicação de tudo de ruim, de tudo de mal, por viverem inconscientes, de multiplicação da poluição, com a multiplicação da degeneração. E os inconscientes, por serem inconscientes, nunca souberam o porquê disso, por não saberem o porquê de sua existência. Estão com vida, mas não sabem o porquê da existência dessa vida. Então, que prelúdio de sonhos, que prelúdio de ilusões, que céu infernal, que fel é a vida do animal racional. Hoje, todos cientes do porquê do mundo, do porquê de sua existência e do porquê dessa natureza deformada. Na categoria de animal racional, a vida sempre se manteve misteriosa para o animal inconsciente. Tudo era mistério. Viviam fazendo mistério de tudo, por não saberem o porquê da existência desse mundo que habitam. E por não saber o porquê de sua existência nesse mundo misterioso para o animal. Então, por ser animal, tinha que viver mal. Tinha que viver multiplicando o mal. Por ser animal, sempre a multiplicação de tudo de ruim. Tudo passa, como todos estão de passagem. E por todos estarem de passagem, é que o mundo vem entrando numa infinidade de rotinas, de modificações. Tudo mudando há muito. As modificações desde quando eram da fase de monstros. Uma infinidade de modificações quando estavam na fase dos primitivos selvagens. Uma infinidade de modificações quando eram gagos. Uma infinidade de modificações quando falavam cantando. Uma infinidade de modificações quando se entendiam vagamente. Uma infinidade de modificações depois que começaram a se entender mais ou menos. Uma infinidade de modificações quando eram analfabetos. Uma infinidade de modificações quando estavam procurando inventar modos e meios de se entenderem, como no princípio, quando foram nascendo letras e algarismos. Sempre uma infinidade de modificações. O animal racional vem sendo lapidado desde o seu primórdio aparecimento, desde o seu primórdio renascimento. Até hoje, uma infinidade de modificações. Nas eras dos sábios, uma infinidade de modificações. Nos tempos das deusas, uma infinidade de modificações. No tempo dos reis, uma infinidade de modificações. E assim, até hoje, tudo se modificando. O que eram, como eram, e o que são e como são. Todos em modificações. Hoje, conhecendo, ou já de muito, a categoria que estavam de animal racional, e com as modificações, passando para aparelho racional, na categoria racional. Para chegarem até este ponto, uma infinidade de modificações. E você que está lendo, veja como você já se modificou. O que você é, o que você era, como você era e como você está, tão diferente e tão modificado. E daqui para frente, ainda vai fazer grande modificação do que é. Todos vão sendo lapidados. E como vão sendo lapidados, vão todos se modificando. Olha como você era. Olha como você foi. Como você mudou. Mudou e mudou muito. Mudou para quê? Para melhor. E vai se modificando sempre para melhor. Por estar aí a fase de aparelho racional. E todos em multiplicações de melhoras e multiplicações de modificações. Tudo há muito vem se modificando, até que chegassem a conhecer o que estão conhecendo, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, com o conhecimento racional, estão vivendo racionalmente, por estarem todos sendo iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, a luz do mundo racional, do mundo da origem do aparelho racional, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos, e daí nascendo em todos a vidência racional, vendo o mundo racional, vendo os seus irmãos, se entendendo perfeitamente, racionalmente com eles. Olha aí, quantas modificações! Daí, todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Olha aí, quantas modificações! Há muito que todos viviam ansiosos para conhecer o que estão conhecendo, para saber o que estão sabendo, a definição do seu ser e a definição do mundo em que vivem. Então, há muito que todos viviam à procura da verdade das verdades. A verdade das verdades é a verdade racional. Hoje, todos encontrando o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos vivendo racionalmente, brilhantemente, e tudo dando certo na vida de todos. Dando certo por todos serem orientados racionalmente, por todos estarem iluminados pela luz racional. Vivendo orientados racionalmente, multiplicando tudo de bem, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo e tudo de bonito. E assim, a felicidade verdadeira se constatando racionalmente, e todos vivendo alegres, felizes e contentes para sempre. Então, quantas modificações! O que eram? O que foram? Vejam a grande lapidação do animal racional, para chegar a racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas muitos, no princípio, duvidaram, porque não sabiam, por estarem já descrentes de tudo e descrentes de si mesmos. Então, não admitiam que a verdade pudesse chegar ao seu conhecimento, a verdade das verdades. E hoje dizendo, é verdade, o que eu estava procurando está aqui, hoje, em minhas mãos. Eu já vivia desiludido de tudo, não admitia coisa nenhuma como realidade. Porque a vida foi uma escola vazia e de devaneios, a ponto do desequilíbrio total tomar conta de mim. Hoje, eu, vendo, conhecendo e sentindo em minhas mãos o que cansei de procurar e nunca encontrei, e por isso tornei-me o maior incrédulo. Hoje, vendo que nem tudo estava perdido, como eu pensava, nas horas das minhas agonias. Hoje encontrei com o que procurava há muito, o que há muito estava no mundo. Mas, pelo meu desânimo de tudo, pensei de princípio que a imunização racional fosse um assunto alegórico, como os demais existentes no mundo. Hoje estou vendo que me enganei redondamente, porque procurei tudo e encontrei tudo vazio. Li demais e não encontrei coisa alguma com base e com lógica. Fiquei na mesma e perdi meu tempo. Então, julgava e pensava que a imunização racional fosse do mesmo teor das demais coisas que existem no mundo. E me enganei. Hoje estou vendo, já li, já senti, estou ciente e estou convicto que, igual ao conhecimento racional, nunca existiu outro no mundo igual. Igual à imunização racional, nunca existiu. E assim hoje me considero felicíssimo, como todos hão de se considerar, por terem a sua situação divulgada e definida. Sei hoje de onde vim, por que vim, como vim, para onde vou, por que vou e como vou. Conheço hoje o meu mundo de origem, como eu vim parar aqui em cima dessa terra e como agora estou de volta para o meu verdadeiro mundo, o mundo racional, da origem do aparelho racional. Como eu estava, muitos também estavam nas mesmas condições. Hoje sinto-me felicíssimo para o resto da minha vida, alegre e contente por saber, com base, com lógica e com uma infinidade de comprovações, o porquê nasci em cima desta terra e o porquê aqui não vou nascer mais. Hoje estou convicto desta grande realidade, porque estão aqui em minhas mãos as provas das provas, as bases das bases, a convicção das convicções, as comprovações das comprovações. Hoje eu vivo para o meu mundo de origem, para o mundo racional, para o meu verdadeiro mundo. Hoje, recebendo todas as orientações precisas para o meu equilíbrio. Que grande modificação eu tive em minha vida! O que eu era? Como agora estou e como agora eu sou? Uma modificação muito grande para melhor. Hoje, sabendo que a causa deste corpo de matéria já está no mundo racional, no meu verdadeiro mundo de origem. Só me resta esperar o extermínio deste feito, que é este corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética. A causa deste corpo fluídico já está no mundo racional. Maior alegria e maior satisfação eu não podia ter em saber, com base e com lógica, que a vida de matéria se encerrou de uma vez para sempre. A maior felicidade de todos é ter a definição do seu ser e a definição do mundo em que vivem. Vivíamos aqui, neste mundo, sem saber o porquê vivíamos. Éramos uns enigmáticos. Hoje, temos todas as soluções em nossas mãos do porquê deste mundo e do porquê de nossa vida ser assim, de matéria. Hoje, com todas as soluções do porquê de tudo. E assim, o mundo e todos no mundo estão de parabéns. Muitos pensando, falando e dizendo: agora é que eu sei por que vivo neste mundo de matéria. Por que meu corpo é de lama? Por que matéria é lama? Começa da lama e acaba em lama. Vejam que é tão ignominioso se comentar ou falar na fraudulenta vida que não é nossa. Se fosse nossa, ninguém morria, ninguém a perdia. Por não ser nossa, é que a perdemos sem saber perdê-la. A vida sempre foi a coisa mais preciosa do nosso ser. Mas, por não sermos daqui, deste mundo de matéria, é que passamos por esta grande decepção de deixar este mundo que não é nosso. Este mundo que tanto nos iludiu e nos traiu, sem nós sabermos por quê, sem sabermos o motivo de ficarmos nestas condições. Hoje, tudo esclarecido pelo racional superior, que nos presenteou com a maior dádiva de todos os tempos, o conhecimento verdadeiro, redentor, da redenção universal, que sempre foi muito falada, mas sem base e sem lógica, sem um motivo verdadeiro de ser. E por isso, ninguém sabia o porquê do seu ser. Hoje, todos cientes do porquê desta grande aberração da vida da matéria, em contradição com o que todos pensávamos antes de conhecer a imunização racional, quando coisa alguma de real sabíamos. Vivíamos porque tínhamos vida, mas todos vivíamos penando por não sabermos a verdadeira origem de nossa vida. Vivíamos todos com medo, por coisa alguma de certo racional sabermos. Sabíamos que éramos animais, mas não sabíamos por que éramos animais. Daí as agonias de todos, por não sabermos o porquê vivíamos nesta triste situação, de não termos o verdadeiro conhecimento do porquê assim somos. Então, tínhamos que viver enganando a nós mesmos. Tínhamos que viver de ilusão. Tínhamos que viver iludindo e iludidos assim, com esta vida estúpida e grosseira. O sofrimento era o maior tormento da vida de todos, porque ninguém sabia o porquê de sua existência. E, por não saber, não podia eliminar o sofrimento. E daí, a agonia desoladora que nos invadia o íntimo, por vivermos num vazio, sem saber o porquê da nossa vida. E assim, a insatisfação era grande. A insatisfação era total, na categoria de animal. Todos vivendo de uma maneira prejudicial, onde ninguém entendia o porquê disso, porque ninguém conhecia o seu verdadeiro natural. Ninguém conhecia sua verdadeira origem e muito menos a origem do mundo em que viviam. Vejam que horror e que pavor! Viverem sem saber por quê. Terem vida sem saber por quê. Viverem em um mundo sem saber por quê. Existirem sem saber por que existiam. E assim, quando começavam a comungar consigo mesmos, encontravam tudo vazio. Deste modo, quantos enlouqueceram por não encontrarem a verdade das verdades, por não encontrarem o que todos hoje têm em mãos. A vida da matéria sempre foi uma vida de peripécias, quer dizer, de tormentos. O mundo dos tormentos, o mundo dos padecimentos, na categoria de animal racional. Hoje, todos libertos. Todos libertos dessa consternação de viverem sem saber o porquê assim são. Hoje, todos sabendo, todos libertos e todos dizendo: é verdade, até que chegou o dia mais grandioso de todos os tempos, o dia da nossa definição e da definição do mundo que habitamos sem saber porquê. Hoje, todos cientes, vivendo alegres, contentes e felicíssimos para o resto da vida e dizendo: agora a vida se tornou uma apoteose racional. Abriu-se a porta do bem verdadeiro, o bem racional, o bem puro, limpo e perfeito. E fechou-se a porta do mal, a porta do elétrico e magnético, a porta do ser pensante maligno, por estar na categoria inconsciente, por estar na categoria de animal. Hoje, todos libertos desse tabernáculo abrasador. Sim, a matéria não passa de um conteúdo expelido desse grande vulcão que é o mundo. E por ser um vulcão, é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. É fogo de dia e de noite, e noite e dia, não passando de um vulcão em chamas, em brasa. Por isso todos na categoria animal sempre viveram mal, sofrendo, penando, penando e dizendo: a vida é de sofrimentos, de estrangulamentos, de corrompimentos e nada mais. A matéria sendo a lama desse vulcão e as crateras, que é a junção da terra com a água, causadora da inflamação, da produção de todos os seres pelo combustível fluídico, elétrico e magnético, pelo doce calor melancoso que traz transtornos de uma infinidade de modos e maneiras, para que essa fogueira, que surgiu do nada, terminasse em nada, por não valer nada. O que vale uma vida nessas condições? Vale muito para o inconsciente, para o animal, que sempre viveu iludido com o mal. Hoje, todos cientes do porquê desse grande mal monstruoso material e dizendo: é verdade, hoje sabemos o porquê fomos feitos do mal, o porquê nos tornamos filhos de uma serpente que nos gera, nos cria, nos mata e nos come. Que ridículo chegamos de sermos filhos de uma serpente. A Terra é uma serpente que cria seus filhos e depois come-os. Então, diz o infante: por que nós somos assim? Diz o outro: Nós não somos assim, porque nós somos de origem racional, de origem pura, limpa e perfeita. Por nós sermos de origem pura, é que nós não somos de todo monstros. Somos filhos de uma monstruosidade, dessa serpente que nos cria e nos come. Nós somos diferentes, por sermos de outra categoria. Somos de categoria racional. E por termos abusado do livre-arbítrio, abusado da livre e espontânea vontade, é que deformamos nesta categoria de animal racional. Por nós sermos de origem boa, de origem pura, limpa e perfeita, racional, é que a nossa índole ainda nos governa. E nós não procedemos como serpentes. Por isso, nós não comemos os nossos filhos. Quem procede assim para nós é tido como monstro. Nós já fomos monstros, mas não somos totalmente monstros. O que ainda prevalece é a origem, que é racional, e por isso somos animais racionais. Vejam que conteúdo confuso para quem não sabe discriminar as coisas que estão diante do olhar de todos. Por viverem iludidos, alegoricamente, não davam pelo sentido natural. Por viverem de sonhos, fantasias e ilusões. Então, hoje, estão vendo, estão enxergando que são filhos de uma serpente, que cria todos e come todos, não deixando um para a semente. A semente que sempre fica é a verdadeira semente, a causa do corpo, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético, que é a causa do micróbio. E o micróbio é a causa da matéria fluídica, elétrica e magnética. Hoje, todos acordando e dizendo: é verdade. Tudo nos parecia ser uma coisa e hoje estamos enxergando, por sermos conscientes, que tudo é tão diferente do que não víamos quando estávamos na categoria inconsciente, de animal racional. Por isso, por estarmos nesta categoria, éramos confusos demais. A confusão nos levava a tal ponto que vivíamos desentendidos de nós mesmos e em desentendimento com tudo e com todos. No ver real das coisas, na vida da categoria de animal, como animais inconscientes, vivíamos de um jeito e, como aparelho racional, vivemos de outra maneira. A vida real é a vida racional, a vida da multiplicação do bem de si mesmo. E na categoria de animal inconsciente, por ser animal, era a multiplicação pela inconsciência do mal permanente.